Meu gordinho, solta aquele solinho que elas gostam, papai. Puxa! MeuCDs.com. Agora vai começar a fuleiragem. AW! Eu deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Eu te olho com cara de safado, que? É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Vem, vem, vem. Oi, senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Oi, senta, senta, senta, senta. Vai, vai, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Oi, senta, senta, senta. Puxa meu batera, vá. É o guru do amor. Você louca de vontade pra ficar comigo. Eu te olho com cara de safado, que? É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você... Todo mundo vai! Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Vem comigo, bebê. Oi, senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Oi, senta, senta, senta, senta. Vai, vai, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Oi, senta, senta, senta. Simbora, simbora. Oi, senta, senta, senta, senta, senta pra valer. Oi. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Simbora, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Oi, senta, senta, senta, senta. Puxa meu metal, vai.